Assim correm todos os homens. Se atrás do tempo, senhor. Paciência de Jó, a vida em alta tensão. O caos em meio ao caos, pague por paz a prestação. Faça silêncio e um sacrifício. Crie seus filhos, mais um milhão de vícios. Por trás dessa rotina, esse cálice é doloso. Seja bem-vindo ao jogo, Yang duvidoso. Seu sangue é valioso, um brinde ao ancião. Respire o apocalipse, são as palavras de João. Fecha a cortina, siga a doutrina. Pague pro crime em troca, salvação divina. Mas assalta as escuras e vidas se vão às claras. São promessas vazias, releve o tapa na cara. O mundo se cala, fecha a porta da sala. Segurança lá fora, trajeto da bala. Engula seco, mas põe circo. Reúne seus G e seus 12 discípulos. Tic, tac, tic. O tempo não para, o tempo não para. Tic, tac, tic. Feito bala dispara, feito bala dispara. Tic, tac, tic. O tempo não para, o tempo não para. Tic, tac. E os erros não reparam, e os erros não reparam. Tic, tac, tac, tic, o tempo não para. Beat, peixe, cai, rique, é o verso que dispara. A vida é arte de não se dar por vencido. Por mais que nada pareça fazer sentido, empresta teus ouvidos, escuta meu delírio. Somos iguais, todos no mesmo martírio. Então, Paulo mais um, pra mover a carcaça. Feito ninja, sumo e subo com a fumaça. Vou atrás do brilho forte das coisas que almejo. Cada lampejo, cada sopro eu protejo. Farejos que me ferem, não rastejo como querem, não. Não cantarei o coro dos perdidos. Vejo os que insistem, mas um piscar desistem. Não, eu não serei mais um dos vencidos. Não preciso de olhos pra ver um lugar melhor. Só preciso sonhar e crer que algo maior que o tempo. O tempo não para, o tempo não para. Tic, tac, tic. Feito bala dispara, feito bala dispara. Tic, tac, tic. O tempo não para, o tempo não para. Tic, tac, tic. E os erros não reparam, e os erros não reparam. O que me solta te prende na atmosfera interna. Vim pra fazer com que o silêncio quebre a perna. Mas sem causar agonia, usando o olho no olho, derreto o gelo, humanizando esse molho. Muitos atrás do portão, filmando o tempo correr. Lomografia dessa antipatia pelo viver. Ensaio sobre a maldade manipulada. Te aplicam na veia sem que perceba nada. Quanto tempo mais pra acordar desse sono? Quantas semanas faltam pra chegar ao outono? Hoje fez frio, eu sei, mas amanhã fará calor. E segue a saga como num papo de elevador. É tão constrangedor observar a pequenez que querem pro meu povo o peão do xadrez. Panorama pra inglês ver que varre a realidade pra debaixo do tapete que pisa a sociedade. Tarde demais.